quero dizer a vocês que quando tenham uma situação difícil e sintam que já não podem mais, não desanimem e estejam seguros que ainda que as coisas pareçam muito complicadas, não deixem que frustrem seus sonhos e não percam nunca, nunca a esperança. E acuérdense que quando a noite se vê mais obscura é porque allá vai salir o sol. Muito obrigada, Brasil, pelo seu amor e por gostarem da nossa música. Eu te amo, Rio de Janeiro! Não pares! Nadie puede pisotear tu libertad. Grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe. No te quedes con tu nombre escrito en terror.